Telecurso Radiola. Um programa de educação da Rede Pocilga. Atenção! Vai começar uma teleaula de fundamentos da metalurgia. Tema de hoje, Thrash Metal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o Radiola Torresmo, Telecurso Radiola, Fundamentos da Metalurgia. Agora um programa especial que vai, uma vez por mês, pelo menos, falar sobre os diferentes tipos de metal. E para você que está aí se recuperando da ressaca do ano novo, estamos aqui hoje com o nosso primeiro professor convidado dos Fundamentos da Metalurgia, Diógenes Neto. Seja bem-vindo. Olá, Saldanha. Beleza? Não estranhem pela voz, não é o Lionel fazendo outra coisa. Eles são parentes mesmo, por isso que eles têm essa voz meio parecida, meio todo mundo igual. Isso é você que tá dizendo. Que isso, cara? Primeira vez que aqui. Ninguém garante que aqui é Lionel se fazendo passar por um alter ego, né? Cara, mas aí é muita vagabundagem o cara inventar uma identidade secreta pra internet só pra gravar um programa. É muita vagabundagem, né? Pois é, cara. Era um artifício que a gente costumava usar na nossa adolescência, juventude, né? Eu como era mais bonito, né? Mas ele era mais talentoso no papo, né? Aí ele ficava no telefone conversando com as meninas e no encontro ia eu, né? Cara, a primeira vez que eu ouvi sua voz foi numa mensagem e eu só não achei que era ele porque ele que me mostrou. Ele que tava do meu lado na hora. Foi no Rock in Rio, show do Mastodon, que a gente mandou pra você. Eu lembro bem daquele dia, cara. E é isso aí. A gente, como a gente vai falar, como eu disse, a gente vai pegar diferentes aspectos do heavy metal, e hoje a gente começa com ele, o sujo, o malvado, o thrash metal. A gente vai falar sobre que bicho é esse. Depois do primeiro bloco, a gente já começa então ouvindo aí Motorhead com Ace of Spades e depois Venom com Welcome to Hell. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. I know. Radiola voltando, a gente acabou de ouvir Venom com Welcome to Hell e Motorhead antes com Ace of Spades. E aí, essas músicas, hoje o programa Diógenes escolheu todas as músicas, ele que vai falar o porquê delas. Olha, essas duas aí não são exatamente thrash metal, eu não catalogaria como thrash metal, mas são duas bandas que realmente influenciaram muito a cena thrash do início dos anos 80, pelo menos. Né? O Motorhead, ele é meio que tido como o fundador, né? Porque ele tá no heavy metal, mas ele começa a puxar o raminho pro lado do thrash, né? É, histórica e geograficamente, o Motorhead tá ali naquele momento em que ressurge o heavy metal lá na Grã-Bretanha. É, o New Wave. Isso. Ele tá ali naquele contexto histórico, mas o som é muito diferente do som daquelas bandas daquele momento, né? Você pegar Iron Maiden, Accept, Accept não, que é lá da Accept da Alemanha, né? Saxon, Diamond Head, né? Essas bandas que estavam ali naquele finalzinho de anos 70, início dos anos 80, retirando o blues do heavy metal e deixando o heavy metal na sua essência mesmo, né? O Motorhead está ali naquele contexto, mas fazendo um som mais sujo, mais agressivo, mais próximo do punk, né? E isso inspirou muita gente lá nos Estados Unidos, e aí que surgiu realmente o que nós consideramos hoje como thrash metal, né? O Venom também é do New Wave of British Heavy Metal, né? E tem também um pouco essa pegada no Motorhead de fazer um som mais sujo, mais agressivo, mais próximo do punk musicalmente, com um elemento adicional que eu diria que seria as temáticas das letras, né? O Venom abordava muitos temas religiosos, próximo do satanismo e tal. O Venom que vai puxar um outro raminho, que é o black metal, também vai sair do Venom. Exatamente, exatamente. Inclusive a música, a expressão black metal veio de uma música do Venom. Exatamente, exatamente isso aí, né? Então o Venom é o pai de vários gêneros do metal, né? Mas ele também... E é meio menosprezado, né? Eu pessoalmente também não sou lá muito fã, né? Eu prefiro uma coisa um pouco mais bem trabalhada que veio depois, né? Tanto no campo do thrash metal como no campo do death metal, enfim, de todos os filhotes do Venom eu sou mais fã do que o próprio Venom. Aquele avô tosco. Hã? É aquele avô tosco, né? Exatamente, o avô tosco dessa meninada do metal depois, né? Mas tem esse problema que ele chocava muito com esse som pouco trabalhado e mais intenso, mais extremo, né? E hoje em dia, nem se você ouvir, você nem se choca tanto pelo que veio depois, né? Mas na época, você pegar aí que o Venom gravou seu primeiro disco, acho que foi em 1981, né? Você não tinha muita coisa assim, tirando o Motorhead, não tinha muitas bandas fazendo esse tipo de som que eles faziam. E aí a gente vai justamente começar pela origem. A gente vai falar do heavy metal e do black metal em outro momento, mas o thrash, da onde que começa? Aliás, antes da origem, a ideia é... Eu já vi gente, acho que não sei se foi o próprio Dave Mustaine, coisa e tal, que renega o termo thrash metal, por isso bota o H, que seria um thrash metal, mas eu já vi gente, acho que o próprio Max Cavaleiro, que fala, não, é thrash mesmo, vem do lixo mesmo. E aí, o que você acha? Teve essa confusão, inclusive, né, quando se consagrou a expressão, muita gente não percebia esse H logo depois do T e associava o gênero a lixo, a algo próximo no cinema é o cinema trash, uhum. Né? Mas não é exatamente isso. O trash está mais associado a um som mais agressivo, né? Mais rápido do que o convencional na época. Não exatamente por ser algo podre, algo mal feito, né? Como se poderia pensar. E um ouvido pouco acostumado realmente faria essa associação entre... Eu vou ter que cortar então na minha pauta aqui o que diferencia o thrash de um metal mal tocado, vou ter que cortar essa. Essa parte eu recomendaria realmente que cortasse, sobretudo você perder alguns seguidores aí, alguns ouvintes, É, na verdade o thrash não é exatamente um heavy metal mal tocado. Essa é uma impressão que se tem quando você escuta pela primeira vez. Mas até o que vai diferenciar a cena thrash lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, dessas duas bandas, inclusive, que a gente acabou de ouvir agora, justamente eles fazerem algo um pouco mais trabalhado do que simplesmente pegar a guitarra, botar distorção no último, mandar a bateria sentar o pau, fazer um som rápido, não é simplesmente isso. Eles trabalhavam solos de guitarra, faziam riffs mais bem elaborados e a bateria tinha que ser precisa e rápida, né? Então não é um negócio assim mal tocado, é um negócio que sangra os ouvidos de quem não está acostumado, né? Então vamos começar a entender da onde que isso começou. Você já comentou que é na Califórnia, e é um pouco depois ali do New Wave of British Heavy Metal, então é uma coisa ali no inicinho dos anos 80, não é? Isso, lá na Califórnia, mais precisamente, eu diria, ali na área da Bahia, né? O thrash metal nasceu na Bahia. Calma aí, o thrash metal é da Bahia também, pô? É da Bahia. As mais relevantes manifestações culturais do mundo surgiram na Bahia, não é verdade? Ali na área da Bahia, né? Para evitar estrangeirismos aqui, para não falarmos da Bay Area, né? Surgiram ali as primeiras bandas do gênero, que na verdade não estavam fazendo ali algo intencional. Não se reuniram e falaram, vamos fazer um heavy metal diferente, mais próximo do punk. Na verdade foi um negócio espontâneo que foi surgindo, né? Não, na verdade vamos pensar o que, que você está falando do diferente, mas vamos pensar o que, que era o corrente. E aí a gente tem que falar que a gente estava em plena época do glam metal, né? Exatamente. Que isso, era aquele pessoal... Aquele pessoal de calça colada, de cabelo de poodle. Isso, o hair metal, glam metal, o metal farofa em bom português era o que estava na moda, né, na época. Fora o punk que estava ainda em voga, né, tinha a disco music, a música pop estava se renovando e estava levando consigo o metal, né. O metal estava indo para um lado mais... Tava indo para um lado mais pop, mais palatável, isso que eu sentia. Isso. E aí, mas tinha um pessoal que tava incomodado com isso, os metaleiros puristas, né? Os headbangers, pra usar uma expressão mais aceita, puristas, não estavam gostando daquele movimento, da música pop tomando conta do metal. E aí... Entre esses que não estavam gostando, tinha um rapazinho que já foi citado no programa sobre os maiores babacas da música, que era um dinamarquês, né, que ele era? Fiquei na dúvida de qual dos babacas que você estava falando. São muitos babacas, mas... São muitos babacas nesse contexto aí, mas era o Lars Ulrich, né, que na verdade ele tinha muito acesso à música que se fazia na Europa, justamente por ser dinamarquês, por estar em contato... Rica. E por ser rico, né? E ele era talvez o maior, entre aspas, aqui, contrabandista de música do metal europeu lá para os Estados Unidos, especialmente ali na Bay Area, né? E aí ele acabou influenciando a série de pessoas que andavam com ele e conseguiu criar uma das maiores bandas de metal da história, né? Talvez o rapaz que está ouvindo esse programa e tem menos de, sei lá, menos de 20 anos, menos de 25 anos, não pense que no mundo pré-internet você conhecer uma coisa que estava acontecendo. Você na Califórnia conhecer uma coisa da Inglaterra era de outro planeta, né? Não, era coisa de outro planeta. Eu tive uma breve sensação do que seria isso lá na Bahia, na nossa Bahia brasileira aqui, no final dos anos 80 e início dos anos 90. Para conhecer essas coisas era muito difícil, cara. Você tinha, assim, lojas especializadas, você tinha um mercado, um intercâmbio de fitas cassete com pessoas que gostavam do mesmo som que você, e ler revista Rock Brigade e outros. Isso quando tinha revista, né? Quando tinha. Geralmente era o fanzine. Exatamente, né? É, que você encontrava em lugares bem específicos mesmo. Imagina isso, estou falando de anos 90, na era pré-internet, né? É, imagina os anos 80 dele. Imagina os anos 80 que esses caras passavam, né? Mas então, fala que justamente o início disso se dá nas trocas de fita. O torrent da época, o SoulSeek da época, era um cara, você, tipo, tinha um disco, sei lá, do Saxon, que era uma banda que eu sei que o Lazulis gostava. E aí ele comentava e alguém mandava uma carta falando, poxa, sei que você tem um disco, grava pra mim que eu gravo o, sei lá, um outro que eu tenho aqui, o Iron Maiden novo. Aí, tipo, eles iam trocando fita. Até o momento que eles começaram a trocar as fitas deles próprios tocando, né? Exatamente. Os que conseguiam gravar uma demo, né? É, trocavam entre si as demos ou saíam distribuindo as demos pra, enfim, tornar a banda conhecida. Mas era uma coisa que, eu não tenho certeza, mas na época parecia que era algo mais, eu quero fazer alguma coisa e quero mostrar para o mundo, não era algo com intuito comercial. Né? Os que conseguiam, e o Lazuri, por ser rico, né, tinha essa possibilidade que muitos da periferia local não tinham, né? Ele conseguiu emplacar muita coisa, conseguiu tornar a banda dele muito conhecida e deu no que deu. Né? O Metallica acabou sendo aí a primeira grande referência do thrash metal. Não, e tem também uma coisa que eles montaram a banda. No início era o Lars, o Hetfield e, se eu não me engano, acho que já estava o Dave Mustaine nessa época. Que isso, tinha o Dave Mustaine, tinha o Ron McGonvey, né, que era o baixista que depois foi substituído pelo Cliff Burton, né? Uhum. E eles estavam, tipo, naquela de ensaio mesmo, de ainda não tinham nada pronto, e chegou ao ouvido deles que estavam fazendo uma coletânea de metal da área ali da Califórnia. E aí que eles compuseram e gravaram às pressas uma música. E foi essa música que meio que mudou tudo. Eles não tinham nem nome da banda ainda. Acho que eles decidiram o nome pra colocar nessa fita da coletânea. Exato. É Metallica, e depois ganhou um apelido local de alcoólica, do tanto que os caras tomavam. Não, e Metallica vem de um livro que era tipo Enciclopédia Metallica, que era o primeiro livro lá europeu que falava sobre as bandas de heavy metal dos anos 70. É interessante, isso aí eu confesso que eu não sabia esse detalhe aí, não. Aqui tem pesquisa, rapaz. E aí, tá, então você chegou a comentar que o thrash tinha uma coisa meio que um flerte com o punk rock, que então ele é, ok, não é mal tocado, mas ele tem uma estética um pouco mais suja, não é? Estética um pouco mais suja, e também aquela coisa do faça você mesmo. Junta quatro caras aqui, não precisa de muita produção, vamos juntar aqui os instrumentos, vamos compor aqui do jeito que der e vamos fazer, vamos botar para acontecer. Né? Era meio que a ideia que inspirava muitas bandas de punk da época e que inspirou também o pessoal do thrash metal. Né? Tinha muitos músicos profissionais, né? Era a galera que queria fazer, amador no sentido da palavra mesmo. Né? Uhum. E eles também tinham uma coisa que eles começaram eles viram que aquela sonoridade, eles podiam falar de coisas diferentes, porque o metal, até então, ele ainda estava muito no fantástico, né? O teu xará, o Dio, trazia aquela coisa da fantasia, do medieval, coisa e tal. E eles falaram, não, dá pra gente começar a falar de coisas mais próximas da gente, né? Exato. É, isso aí. E eles abordavam também nas letras temas mais sérios, né? E temas que estavam ali próximos deles, né? Questões sociais. Se a gente pegar o período, que é um período ali de Guerra Fria e do governo exatamente. Do Reagan. Então eles falam exatamente. Muito de coisa da guerra nuclear, é um tema muito recorrente também, né? É. Isso como uma reação a isso que você falou, que não exatamente uma reação, mas a questão da fantasia que inspirava o heavy metal, mas as temáticas fúteis, né, do pessoal do glam metal, que só falava de festa, sim, mulher, girl, putaria, girl. Né, exatamente, né, o pessoal que tinha mais ou menos as mesmas temáticas que o pessoal do sertanejo universitário tem hoje, né? Se você for comparar letras de músicas desse movimento atual com o movimento de pasteurização do metal, é mais ou menos a mesma coisa, né? E eles não, vão falar sobre o nosso dia a dia, vão falar do que está acontecendo de ruim, vão passar alguma mensagem, né? Era o que realmente inspirava as letras deles, né? Muita gente depois veio decepcionar fazendo letras, né? Mas reaça. Aí a gente chega no programa dos grandes babacas. Aliás, vou tirar esse bode da mesa. O bode na mesa, não, o bode na sala, né? Mas pra gente comentar uma coisa. O que deixa mais desgraçado do Metallica é você ver uma banda que começou com o comércio de fitinha, começou com o comércio de pirataria, não deixa de ser, virar o grande bastião contra a pirataria. Então, assim, é um cuspi no passado absurdo, né? Não, com certeza. Ele foi a maior bola fora que os caras deram na vida, né? Esse movimento contra o... Qual era o... programa? Era o Napster, na época. O Napster, pois é. Não. Eles encabeçaram a luta contra o Napster, né? Primeiro de tudo, um movimento que era fadado ao fracasso, né? Estávamos vendo que o mercado fonográfico tinha que se adaptar, né? Era um caminho sem volta. Mas eles estavam numa onda que não era só do mercado fonográfico, eles estavam numa onda dinheirista mesmo. O Metallica chegou ao cúmulo de processar, tipo, uma fabriqueta de lixa de unha porque usava o nome Metallica, uma coisa desse tipo. Eles estavam na onda de vamos espremer essa burra até soltar a última moeda. Então vamos ouvi-los. Então a gente, nesse segundo bloco, a gente vai ouvir Metallica com Battery e depois o Megadeth com Tornado of Souls. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Thank you. Radiola Torresmo voltando, a gente acabou de ouvir aí Megadeth com Tornado of Souls e antes foi Battery com Metallica. E aí, a gente acabou falando muito do Metallica, a gente falou pouco sobre o Megadeth, né? É, o Megadeth é fruto de uma sacanagem que o Metallica fez com o Dave Mustaine, né? É, antes deles gravarem o disco emblemático do thrash metal, que é o Kill 'Em All, né? Que levou o thrash metal a ganhar notoriedade, né? Foi esse primeiro disco do Metallica, que não é o disco que tem essa música que a gente ouviu aí agora, né? Mas é o mais importante talvez da carreira do Metallica, por ter dado notoriedade à banda. Vou falar que é o único que presta, eu vou apanhar, né? Não, inclusive o meu favorito é o que tem battery, é o Master of Puppets, né? É. Não, mentira, mas o Metallica é até o Master of Puppets ele vai bem, depois ele começa a vacilar. É, eu diria que até o Injustice for All também é um bom disco, embora... Mas esse disco já vacila a Vera, já. É, começa a vacilar, né? Mas, enfim, o vacilo feio mesmo é lá no Load, né? É, aí fica imperdoável. Aí... Mas, enfim, voltando ao Kill 'Em All, eles estavam indo gravar o Kill 'Em All lá em Nova York, né? Tinham ido pra lá, se deslocado aí, atravessado o país inteiro pra ir lá gravar. Mas estavam tendo problemas de relacionamento com Dave Mustaine, que, segundo eles, era um cara que tinha muitos problemas sérios com álcool e drogas, né? Fora que eles tinham tretas frequentes, né? Principalmente o James e o Dave Mustaine. Né? É, o problema do Dave Mustaine com álcool, segundo os depoimentos que até ele mesmo fala... Não é que o Dave Mustaine bebia mais que os outros, porque todo mundo bebia muito. O problema é que ele ficava o bêbado agressivo. Ele ficava o bêbado que destratava as pessoas, coisa e tal. E mais do que... não a questão do agressivo fisicamente, porque diz que o Lazuro que era pior que ele nesse sentido. Mas ele ficava de fazer sacanagem, de espizinhar nego que estava ajudando eles. Então isso foi uma coisa que pesou pra saída dele. É tipo sujo falando mal lavado. Exatamente, todo mundo era babaca ali. Todo mundo, o James Hetfield também falava que tinha alguma agressividade, eles chegaram a brigar feio porque o James Hetfield deu uma bicuda num cachorro do baixista uma vez, porque o cachorro tinha arranhado o carro dele, um negócio assim, né? Era um pessoal muito agressivo, né? Nessa onda de relacionamento complicado entre eles um dia estavam lá em Nova York, ou Nova Jersey, não sei, e resolveram demitir o Dave Mustaine. Tinham ligado previamente, né, por Kirk Hammett, lá que era do Exodus na época, né, negociaram com ele para assumir o lugar do Dave Mustaine, e acordaram o Dave de uma ressaca e falaram: Dave, pode ir embora, eu não vou querer mais você na banda não, tchau, sem aviso prévio. Não, e quando a gente fala assim, eles foram pra Nova York gravar, parece que é uma coisa, tipo, tem um certo glamour, os caras saírem da... Mas não, o negócio era, eles ficaram num estúdio que eles praticamente tinham que brigar com os ratos, tipo, só comiam sanduíche, era uma dureza desgraçada. Pois ainda tinha esse detalhe, né? Aí o Dave Mustaine aceitou essa demissão, com algumas ressalvas, falou: não, mas então tá, beleza, me manda minha passagem aí que eu vou embora lá pra Los Angeles. Aí, passagem de quê? De avião? Você tava pensando que você vai de avião? Pode vai pegar de ônibus ali na rodoviária, meu amigo. E aí, essa viagem de ônibus que acabou sendo fundamental pra criação do Megadeth, né? Foi nessa viagem de ônibus que ele foi... alimentando o ódio dele. Exatamente, falando: eu vou criar uma banda que vai ser maior que essa porra desse Metallica aí. E na verdade ele não é que ele criou uma banda, ele escreveu um nome de banda, escreveu algumas músicas e periodicamente ele vai contratando músicos e dizendo que é uma banda chamada Megadeth, mas na verdade é a Dave Mustaine Band, né? Pô, faz muito sentido. E ele faz o que fizeram com ele, essa demissão sumária, ele faz de 6 em 6 meses no Megadeth também, né? Pois é, se acha no direito, né? Como eu disse, deu certo, com Metallica, porque não vai dar certo com ele, né? E aí a gente pode falar que ele tava se formando nesse momento um que eles chamam de Big Four, ou eu já vi gente falando de Big Five também. Das maiores polêmicas do mundo do metal, a mais relevante polêmica inútil do metal é que, se não fosse Big Four, se fosse Big Five, quais seriam as bandas integrantes do Big Five, né? O Big Four, vamos falar primeiro o Big Four, que não dá pra discutir. Isso, é o Metallica, o Megadeth, o Slayer e o Anthrax, né? São, são as quatro bandas de maior notoriedade no gênero. Mas tem ali várias bandas que surgiram já naquela época que muitos consideram como uma das grandes bandas também. Cada um tem seu Big Five, não tem unanimidade, né? Na minha opinião, em termos de notoriedade, para mim seria o Testament, o quinto elemento aí. Mas você pegar... muita gente coloca o Exodus, né? O Exodus por causa da sua importância histórica, né? O Exodus tem pelo menos três personagens que são personagens relevantes na história do thrash metal, na história do metal como um todo, né? Além do Keith Hammett, que saiu do Exodus e foi para o Metallica, né? No lugar do Dave Mustaine, ele tá lá até hoje. Tem o Paul Bellof, né, que era uma figura histórica, o primeiro vocalista do Exodus, que era, dizem, uma grande figura, um cara que vivia bebaco nos shows, ele tinha um lobo, levava um lobo pros shows e tal. Ele morreu tem pouco tempo, não foi? Morreu, foi no início desse século agora, 2000 alguma coisa. 2002. Pois é, ele teve um ataque cardíaco, um negócio assim, e morreu. Mas ele já tinha voltado pro Exodus numa outra oportunidade, tinha gravado um disco, mas pelo perfil dele acabou não tendo uma sequência na carreira. Mas ele, assim, não era um grande músico, ele mais berrava no microfone do que qualquer coisa, mas isso era visto como uma atitude dele, né? Foda-se o aspecto musical, a gente tá aqui pra passar uma mensagem, é pra gritar, é pra reagir a tudo isso que está aí, né? Tem um outro personagem também interessante do Exodus, que é o Gary Holt, né? Ele é guitarrista da banda, é um dos fundadores da banda, gravou em todos os discos do Exodus. É o dono da banda até hoje, né? Exato. E ele participa também há algum tempo do Slayer, né? Uhum. Ele substituiu o Jeff Hanneman, que tava com problema de saúde, depois morreu, e aí agora ele é membro fixo do Slayer. Então, ele tá também em uma das bandas do Big Four. Né? Desses três que eu falei, dois acabaram se integrando aí a bandas do Big Four. Então, por isso, também temos a importância muito grande do Exodus, né? Uhum. E a gente pensar, esse momento, quando você tem o Big Four, que já é no meio dos anos 80, meio pro final dos anos 80, é quando você consegue estabelecer mesmo, quando o gênero do thrash metal se consolida como um subgênero do metal, né? Isso. Mas ainda estava muito ligado àquela primeira cena da Bay Area lá em Los Angeles, né? Exato, né? Que tem nesse Big Four tem uma banda que é de fora dessa cena, que é o Anthrax, que a gente vai ouvir depois, né? Que eu particularmente eu gosto e tal, mas eu não sinto que tenha a mesma pegada do pessoal da Bay Area de Los Angeles, né? Que não sei se a distância geográfica tem a ver com isso, né? Mas o som do Anthrax me parece um som muito, sei lá, um som muito, muito animadinho. E o thrash é um negócio mais down, assim, mais... O Anthrax merece o crédito pelo Scott Ian, que você vê as entrevistas dele, parece ser a pessoa mais gente boa de todo o heavy metal. Ah, não, com certeza. Não, os caras são fantásticos, né? Agora, eu digo em termos musicais... O thrash metal, quando eu comecei a ouvir thrash metal na minha adolescência, era um negócio meio transgressor, assim. Você tinha que ouvir escondido da mãe, você tinha problemas familiares em casa se descobrisse, oh, meu Deus do céu, meu filho tá ouvindo esse tipo de coisa, né? Se é uma coisa que você tem que ouvir escondido da mãe, é tipo, então, hoje, sei lá, um restart, um cine? Por outros motivos, né? Mas o Anthrax sempre fez um som um pouco mais pra cima, assim, um som que dá pra você ouvir na reunião de família, no Natal, tranquilamente, sem maiores constrangimentos, né? Depende de que família é essa, né? Ah, não, eu consigo botar meus meninos pra dormir, eu ver Anthrax numa boa. Aqui, né? Mas o Anthrax, ele acaba até sendo uma das primeiras bandas do thrash metal que começa a flertar com outras coisas também, né? Exato. Eles vão gravar com Public Enemy. Isso, eles começam a inserir elementos de rap nas músicas deles, né? Eles fazem essa ligação com outros gêneros que acabou se tornando um embrião lá do New Metal que veio acontecer nos anos 90, né? A gente falou, no primeiro bloco, a gente falou sobre os brotinhos que saíram do Heavy Metal e foram virando o Thrash Metal. Agora a gente já tá falando de um bruto que sai do Thrash e vai virar o New Metal, né? É, mas é, o rock and roll é isso, né? Vários tentáculos saindo toda hora de várias vertentes que vão surgindo. Isso é até bacana, eu acho isso positivo. Mas eu quando é a referência, a lembrança que eu tenho de quando eu era adolescente, eu era meio contra isso, eu era mais purista. Né? Mas o adolescente tem isso, ele acha que as coisas têm que ser preto no branco, a gente vai ficando experiente, a gente vai vendo que não precisa ser assim. A idade vai trazendo isso, a gente fica mais tolerante, fica mais, enfim, mais receptivo a essas coisas, né? Mas até porque aquelas coisas que a gente via e a gente achava que era a coisa mais pura do mundo, a gente vê outras coisas saindo delas. Pois é. Igual essa situação que a gente tá falando do Anthrax, que de repente a gente tava lá purista do thrash metal e de repente sai o new metal dele. E aí quebra o argumento do purista. Exatamente. Nesse bloco, então, a gente vai ouvir o Slayer com Dito Head e depois Anthrax com Caught in a Mosh. A gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. We'll be right back. voltando, a gente acabou de ouvir Cotton Amosh com Anthrax e antes foi Dito Head com Slayer. E você, a gente na verdade tinha escolhido outras duas músicas e você trocou as duas. Vamos lá, por quê? Ah, porque, veja bem, eu gosto, eu sou muito fã de Slayer. Pra mim, Slayer é das bandas aí do Big Four que merece mais aplausos, porque foram os caras que se mantiveram íntegros do início até os dias de hoje em termos musicais, né? Não apelaram para o que o mercado fonográfico estava apontando, não seguiram as tendências do mercado fonográfico, se mantiveram aí respeitando talvez os fãs puristas desde o início, né? Pô, Slayer, tem horas que eu ouço Slayer, tô ouvindo dentro do carro, eu começo a bater cabeça dentro do carro, cara. Eu tô aqui em casa ouvindo Slayer, eu saio quebrando tudo aqui em casa. Slayer é thrash metal na essência mesmo, né? E a música inicial que eu tinha sugerido do Slayer é uma música que eu gosto muito, mas ela não identifica muito isso. Eram aquelas músicas mais lentas do Slayer que eles chegaram a compor em alguns momentos. Essa aí, Dito Head, ela é uma música que não está num dos álbuns mais festejados do Slayer, não. Ela está no Divine Intervention, que é um álbum que foi lançado no meio dos anos 90. E numa época, inclusive, que a banda estava mudando de formação. O Dave Lombardo saiu, entrou o Paul Wostaff na bateria. Exatamente essa época que o thrash metal estava tendo que se reinventar, né? Exatamente. O Metallica estava farofando, né, entre aspas, o Megadeth estava meio seguindo isso aí também, o Anthrax já estava ali flertando com o rap, e o Slayer veio e lançou um autêntico rock pauleira mesmo. Não, e tem que ver o seguinte, que era o que estava acontecendo, esse aí, vocês lembram no programa que a gente falou sobre grunge? E a gente fala, não, porque o grunge vem e meio que desfaz muito da cena de rock que tinha anteriormente. E o thrash metal tava nessa cena de rock que tava sendo desfeita. Exatamente. Então tava em decadência. Mas o Slayer falou, decadência é o cacete. Eu vou botar aqui todo mundo pra sair batendo cabeça por aí. Lançaram o Divine Intervention, que pra mim é um dos melhores discos de metal da história. É porrada do início ao fim. É por isso que eu falo, não, eu vou escolher uma música do Divine Intervention, que ele representa bem o que é o Slayer. O Slayer tá todo mundo fazendo um som mais pop, vamos lá, não, vamos, vai vocês, eu vou ficar aqui fazendo o meu thrash metal até o fim da carreira. E foi realmente o que os caras fizeram. O Slayer, uma coisa que eu acho massa do Slayer é ele tem uma coisa que muita gente torce o nariz até, mas que o Tom Araya, né, que é, o Tom Araya é chileno. É chileno. Na verdade, a banda parece uma piada de estereótipo, né? Um chileno, um cubano, um judeu e um satanista entram no bar pra e montar aí, uma banda. E a outra parte é justamente que o Tom Araya, depois de muito tempo, ele começa a falar mais sobre isso. No início, ele disse que ele não tinha nem oportunidade, mas essa coisa do satanismo, que o Slayer tem muitos flertes com letras meio satanistas, e ele fala, pô, Ele é um cristão, né? Ele é católico, é. Ele é de família católica, ele repassa isso para os filhos dele e tal. Mas ele é o primeiro que vai falar assim: uma coisa são as coisas que a gente canta na música, outra coisa é a gente. Porque o fã do metal até hoje faz isso, mas num determinado momento começa a misturar essas coisas todas, né? Exato. Acham que o, sei lá, que o King Diamond anda vestido pintado o dia inteiro. As pessoas falam, não é por aí. É por aí. Exatamente. Isso tem a ver, inclusive, com alguns problemas que o Slayer teve ao longo da carreira por causa das letras das músicas, né? Não é só sobre satanismo que eles falam sobre guerras, falam sobre história e em alguns momentos eles falam sobre nazismo, né? Eles tiveram um problema sério com a letra de Angel of Death, que falava com detalhes do que ocorria nos campos de concentração, no Holocausto e tal, e chegaram a ser acusados de serem simpáticos ao nazismo. Falo, não, uma coisa que a gente está escrevendo porque a gente tem interesse pelo tema. A gente está escrevendo sobre isso, como a gente escreve sobre várias coisas que a gente não tem simpatia, mas a gente quer escrever. A letra meio que surge com uma ideia de ser uma letra sobre o Mengele, né? Que era um dos... Um médico, né? Era um médico que fazia experimentos bizarros nos campos de concentração. Mas que... A música não é nazista. A música não é... Ela... Tipo, tá basicamente você pegar um livro que vai falar a história disso e começa a narrar os experimentos do cara, não é isso? Pois é. É, mas é difícil muita gente compreender o que esses músicos com visual mais agressivo estão querendo dizer, né? Sempre no metal a gente sempre tem vários episódios aí em que as letras são questionadas na justiça, né? E o Slayer teve muito isso, né? Não só com Angel of Death, várias outras músicas. Aconteceu com o Slayer a mesma coisa que aconteceu com Ozzy em outros tempos, né? Alguém se suicida e fala, não, foi porque ouviu a música do Slayer. Um sujeito matou outro, era fã do Slayer, encontrou a camisa do Slayer lá no meio das roupas do cara, porque ouviu a música do Slayer. Pô, vou ter que fazer um programa só sobre esse momento nos Estados Unidos, fazer um programa focado naquele Parental Advisor, pra gente entender justamente a loucura que estava rolando nessa época das pessoas colocarem a culpa na música para todos os problemas do mundo. Pois é, isso aconteceu muito, e no meio do thrash metal é algo muito frequente, principalmente com Slayer. O Anthrax, né, que foi a outra música que a gente ouviu aí, o Anthrax, como a gente já tinha falado, foi uma banda que flertou muito com outros estilos musicais, talvez por ser de Nova York, não sei, mas tinha uma propensão maior a isso, né, já que na cena californiana nós tínhamos o pessoal meio que formando algo mais coeso para reagir ao movimento musical que existia na época. Em Nova York talvez não existisse esse intuito de reação, né? Não sei se eu estou falando alguma bobagem aqui, mas o Anthrax me parece que era uma banda que tinha um horizonte musical mais aberto, não tinha muito esse preconceito, né? Não, e apesar da cena ser da Califórnia, a maioria deles foi gravar com selos de Nova York, né? É. E o Scott Tyon fala muito disso, que o Anthrax ainda não era nada, mas quando o Metallica foi gravar, ele já colou com os caras, já tipo, ele ficava carregando baixo pro Cliff Burton, ele era um cara que ficava quebrando os galhos. A mesma coisa com cada uma dessas bandas, até uma hora que eles falaram, não, a gente tem também aqui uma banda pra mostrar. Então o Anthrax tem uma cara um pouco diferente realmente das outras. Exato. Até a questão do visual também, né? O pessoal lá do Bay Area, de Los Angeles, era todo mundo andando com roupa rasgada, cabelo desenhado. Eu ia até comentar, a gente falou do glam metal, mas tem uma estética também do thrash metal que é... Exato. Que é o jeans rasgado, né? Exato, o coletinho de jeans... Isso, era jeans cuidadosamente rasgado, cabelo cuidadosamente zoneado, né, sem camisa, ou às vezes com camisa rasgada, tinha um visual, tinha um dress code do pessoal do thrash metal, né, mas o Anthrax meio que fugia um pouco disso, né, eles tinham um visual próprio, né, até pelo visual dava pra perceber essa interferência de outros gêneros na música deles, né? O pessoal do Anthrax, você consegue achar foto deles de bermuda. De bermudão, né? Isso é uma coisa impossível para... Isso é coisa impossível para as outras bandas de metal. Já dizia o pessoal do Massacration, né? Never, never, never, never use bermuda. E é uma banda também que eles estão na ativa até hoje, né? E é de um jeito bem digno, tipo, você vê que os caras não estão naquela vibe de esconder que estão velhos, tá... Os quatro aí com o cavanhacão branco, tá uma coisa, tipo... Eles mostram que tem estrada, né? Exato. É aquela coisa que a gente falou no bloco anterior mesmo, né? Na minha adolescência eu torci um pouco o nariz por ser purista, mas hoje eu meio que pago o pau pros caras. Os caras são muito bons, tanto musicalmente como pessoalmente. Você vê que são os caras do bem, né? São gente bacana, ao contrário de De certos... do pessoal do segundo bloco. Exato. E o trash, ele foi o auge, talvez, do gênero, tenha sido no início dos anos 90, que o Metallica estava estourado e na rebarba foi estourando todas as outras do Big Four, né? Todas tiveram um grande sucesso de vendas no inicinho ali dos anos 90, pré-grunge. E como que isso reverberou fora dos Estados Unidos? Fora dos Estados Unidos você tem que pensar em dois caminhos que o thrash metal trilhou, né? No caminho em direção à Europa aconteceu de um jeito, aqui na América Latina aconteceu de outro, né? Lá para a Europa foi meio que imediato, né? O thrash metal nasceu ali nos Estados Unidos, eles gravaram a maior parte das bandas em Nova York, mas eles foram estourar mesmo na Europa, né? E acabou isso influenciando a criação de uma cena muito relevante lá na Alemanha, né? Tivemos bandas bem expressivas lá na Alemanha, o Creator, que a gente até vai ouvir daqui a pouco, né? Sodom, Destruction, várias bandas europeias, sobretudo alemãs, que surgiram também nessa época, meio que de imediato. O pessoal, esses primeiros discos do thrash metal foram ali em meados dos anos 80. Em meados dos anos 80, essa cena estava aparecendo lá na Alemanha também, né? É uma coisa interessante que a Alemanha, em específico, ela tem uma relação muito próxima com a cultura americana. Por conta da Segunda Guerra, que é até uma oposição, né? Os soviéticos e os americanos ganharam a guerra e eles tiveram posturas muito diferentes com a Alemanha. Os americanos meio que reconstruíram o lado deles, o lado ocidental da Alemanha. Então os alemães, eles têm eles pagam um pau absurdo para tudo que vem dos Estados Unidos. Para ter uma ideia, é o único lugar da Europa que você tem uma liga forte de futebol americano. Então, assim, essas coisas reverberam muito rápido lá. Exato, né? Talvez até pelo tráfego maior de pessoas entre um país e outro. Não sei, as fitas, os discos eram levados, né? Porque é aquela coisa que você falou lá atrás, né? Naquela época, o Metallica não lançava o negócio, no outro dia estava no Spotify, no YouTube, lá no pessoal da Alemanha, não. O negócio ia fisicamente, mas foi rápido por força dessas circunstâncias que você falou aí agora, né? E mais rápido até do que aqui para o Brasil, onde estava nascendo também uma cena mais ou menos nessa época, mas que só se consolidou um tempo depois, né? Alguns poucos anos depois. E aí nós tivemos aqui no Brasil uma cena relevante aqui em Belo Horizonte, né? Bandas, a mais conhecida delas, o Sepultura, mas teve outras, né? O Sarcófago... O Sarcófago não era de BH, né? Era do interior de Minas, eu acho, mas que eles foram para BH, eu acho que uma coisa assim. BH acabou sendo um imã para várias dessas bandas. Até lá em Salvador tinha uma banda de death metal, não era thrash, mas estava dentro desse contexto aí, chamada Headhunter DC. Eu conheci essa banda lá em Salvador, num show que eu fui, e a banda era anunciada como uma banda de BH. Depois eu fui descobrir que os caras eram de lá, tinham mudado aqui para BH, porque BH estava atraindo tudo isso, tinha um selo que tinha sido lançado aqui, Cogumelo Records, né? E muitas bandas vinham para cá para tentar ganhar a vida aqui. Então, o Sarcófago eu não sabia, pra mim era uma banda local daqui de BH, mas no interior. Mas enfim, tem várias bandas que estavam aqui na época, né? Overdose, The Mist, enfim, várias outras, e o Sepultura acabou se destacando aí e conseguindo fama internacional mais ou menos nessa época que você falou, finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, né? Que foi a época de auge do thrash. Olhei aqui, o Sarcófago, na verdade, ele é de BH, mas depois foi para Uberlândia. Eles gravaram o primeiro disco em Belo Horizonte. Depois do primeiro disco, eles se mudaram para Uberlândia. Mas tá tudo em Minas. Tá tudo, todo mundo comendo pão de queijo. Exatamente. Então a gente vai ouvir agora, aproveitando que a gente está falando disso, a gente vai ouvir justamente o Sepultura com Altered State e depois Creator com Terror Zone. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. voltando, a gente acabou de ouvir Terror Zone com Creator e antes foi Altered State com Sepultura. E aí, sobre o Sepultura, a gente acabou cortando no meio, a gente falou um pouco da cena em geral, mas o que, que a gente pode falar mais sobre? É, o Sepultura, ele, na verdade, fez alguns álbuns que podem ser catalogados como thrash metal já no final dos anos 80, início dos anos 90, que foi quando o Anders Christian entrou na banda, né? Antes disso, eles tinham lançado dois trabalhos que eu não consideraria thrash metal, não. Eu acho que já estão com um pé mais no death metal. Né? Os dois primeiros do Sepultura? Os dois primeiros. Eu nunca tinha pensado nisso. É, os dois primeiros trabalhos deles, até o Schizophrenia tem um pouquinho de death metal, eu não percebo assim, muitos elementos de thrash ali não. Apesar de que são dois gêneros que têm origens mais ou menos comuns, o death metal depois evoluiu um pouco com o advento do thrash metal, né? Mas esses primeiros trabalhos do Sepultura, não sei se voluntária ou involuntariamente, me pareciam algo mais próximo do death metal. Mas os discos depois do Anders Kisser na banda já são discos mais thrash metal realmente, né? São discos... O Arise e o Chaos AD são dois clássicos do thrash metal, né? Isso. Mas um pouquinho antes disso, o Schizophrenia e Beneath the Remains são já discos, né, de thrash metal. Beneath the Remains já deu uma certa notoriedade à banda, e o Arise e o Chaos AD são realmente discos espetaculares para mim, né, dos melhores discos de thrash metal da história. Até o Arise, eles estavam fazendo um som mais thrash puro mesmo, né? Que inclusive essa música que a gente ouviu agora é do Arise, dá pra perceber um thrash metal padrão, tradicional, mas feito aqui no Brasil. Eles resolveram depois dar uma cara de som diferente, som feito no Brasil, e isso começou lá no Chaos AD. Eles começaram a incorporar elementos de música regional ali naquele disco, né? E isso... Mas no Roots isso explode. Aí isso explodiu no Roots, exatamente. E eu acho, nem sei se dá pra gente chamar o Roots de um disco de thrash metal clássico, né? Não, ele já tá uma outra coisa. O Roots já vai involuntariamente dando início a um outro movimento dentro do metal, que muitos chamam de groove metal. Muitos dizem que o Roots já seria ali um dos pioneiros do new metal. Enfim, mas é algo essa realmente... semana teve uma polêmica com isso, porque o Jonathan Davis do Korn veio falar que o Roots era um plágio deles, porque o Sepultura pegou o produtor do primeiro disco do Korn, se eu não me engano, que é o Ross Hobson. E aí que ele veio falar que não, porque o Sepultura roubou muito do nosso som do primeiro disco, coisa e tal. E aí, pô, Jonathan Davis, menos, né? Vamos descer do salto. Tipo, não. Cachorro mija no poste, poste não mija no cachorro. Não. É claro que, né, você vai tendo um movimento desse surgindo, as bandas vão se auto-influenciando. Isso é meio que natural, mas dizer que houve plágio, pelo amor de Deus. O Roots, um disco que, goste ou não, você tem que reconhecer que é um disco completamente original, um negócio... E é um dos discos mais emblemáticos da música brasileira. É, com certeza. É um disco que fez acontecer coisas inimagináveis, né? Você botar aí uma banda como Sepultura gravando junto com o Carlinhos Brown... Sim, né? Sim. Se você contasse isso 2 anos antes do Woods ser gravado, ninguém acreditaria, né? E a gente pode falar que Sepultura não existe mais? Ah, aí eu tô falando. Aquilo que tá lá, eu não sei se eu chamo de Sepultura, não. É uma boa banda de groove metal, talvez, mas Sepultura, realmente, você pega ali da formação original da banda, só o... Desculpa se tem alguém aí que conheça ou que goste, mas só o membro mais inexpressivo da banda original continua nela. Que é o Paulo Júnior. O Paulo Júnior. Mas eu acho que a questão dele não é nem que ele é inexpressivo, que eu acho que o Paulo Júnior é um cara tranquilo. É, ele é um cara tranquilo, o cara parece ser boa praça e tal. O babaca da banda é o Andreas Kisser. Andreas Kisser, né? E agora eles estão fazendo discussão com o Lobão, né? Ainda tem. Nossa tem... senhora. Isso aí é muita babaquice num palco só. Mas então, você não pode chamar realmente de Sepultura mais essa banda que sobrou aí. Então, eu ouço uma ou outra coisa, acho bacana e tal. Mas você pensa, tem mais da banda original no projeto lá dos Irmãos Cavaleiro do que no Sepultura. Do que no Sepultura propriamente, exatamente. Né? Então. Eles, inclusive, vão fazer um turnê agora... Né? Os Irmãos Cavaleiro, acho que não como Cavaleiro Conspiracy, mas os Irmãos fazem. Eles têm 17 projetos cada um. Não, mas agora tá tendo a excursão, um show de homenagem aos 20 anos do Roots. Uhum. Estão fazendo agora. Quer dizer, estão fazendo agora não. O ouvinte vai ouvir isso no futuro. Eles provavelmente já encerraram. Então, os 20 anos foi no ano passado, em 2016, aquele ano longínquo que ficou pra trás. Então a gente, tipo, mas não sei, às vezes ainda tem um show pingado aí por aí. Pode ser que tenha, né? Depender de quando esse programa for ao ar, né? Mas eu não vi, não cheguei a ver esse show, mas certamente é algo bem mais próximo do que é o Sepultura do que efetivamente a banda que tá com esse nome hoje. E a pergunta que fica é: ainda existe o thrash metal ou morreu? Olha, eu não diria que morreu, né? Não diria que foi sepultado o gênero, né? Os grandes nomes do gênero. Não foi por falta de Sepultura, ó. Não, mas assim, o gênero musical perdeu, sim, muito do seu apelo com os jovens, né? Era um tipo de música que chocava a sociedade na época, tinha uma mensagem a passar na época e meio que perdeu isso, né? Deixou de ser algo inovador, quer dizer, foi durante um tempo. Hoje em dia você vê até elementos de thrash metal incorporados em outros gêneros musicais, não necessariamente metal, né? Mas se você pegar aí qualquer banda de qualquer gênero hoje, vai ter um solinho que lembra os solos de thrash metal, um ou outro riff no meio de uma música, sei lá, de sertanejo, axé, jazz, que eles... Cara, depois que a banda foi o Parangolé, foi uma dessas bandas que plagiou o Angra. Isso, cara. Eu não duvido mais de nada. Mas se você for ver, em qualquer palco que você for no Brasil, você vai ter ali numa banda um guitarrista que foi fã de thrash metal na sua juventude. Né? Em algum momento da vida. Então, é aquela coisa, né? Aquele ditado, quem nunca gostou de thrash metal antes dos 18 anos não tem coração. Quem continua gostando depois não tem cérebro, né? Mas aí tem alguns descerebrados por aí que ainda saem levando um pouco. Mas, Jorge, você não tinha banda até quando? Eu tinha, até justamente. Foi, a banda acabou justamente depois do. Quando você fez 18 anos? Foi mais ou menos por aí. Foi mais ou menos por aí que a banda acabou. O thrash continua tendo aí seus reflexos da música hoje, mas acabou sendo engolido por outros gêneros, subgêneros que vieram depois. Então, é difícil até a gente falar que são... É difícil a gente pensar que, por exemplo, o death ou até o speed metal são subgêneros do thrash metal. Talvez não seja exatamente, mas eles nunca existiriam se não fosse o thrash metal, né? Exato. O death metal, ele tem sua origem lá no Venom também, lá no início dos anos 80, mas ele ganhou corpo depois que o thrash metal alcançou notoriedade, né? Então tem sim uma ligação, né? Embora não seja um braço necessariamente do thrash metal, mas é algo que realmente transformou-se em realidade por causa do thrash metal, eu diria. Né? Pra quem tá meio perdido sobre o death metal, pensar... Death metal, quem a gente pode falar? O primeiro que me vem à cabeça é o Cannibal Corpse, né? Cannibal Corpse, tem várias vertentes de death metal. Cannibal Corpse, tem Carcass, tem Napalm Death, tem o Death, tem o Obituary. Enfim, tem várias bandas que não fazem um som exatamente parecido, porque dentro do death metal tem várias vertentes, né? Tem o technical death, tem o grindcore. Tem gente que fala um negócio que eu não consegui assimilar até hoje, que melodic death metal. Já vi essa definição também. Eu não consigo entender isso. Eu queria que você fizesse até um programa sobre isso, achasse um especialista aí pra eu conseguir compreender exatamente o que significa. Não, e a gente pode até pensar, eu tava discutindo isso segundos antes da gente começar a gravar, e talvez o que ligue o death metal como gênero, mais do que uma sonoridade em específica, seja mais uma temática mesmo, né? Eu acredito que sim. Então é por isso que às vezes você pega duas bandas de death metal e são bem diferentes umas das outras. E nessa mesma polêmica do Jonathan Davis que a gente estava comentando, uma das respostas que o Max Cavaleira deu falou assim: não, se for por a questão de produtor, o Scott Burns, que foi o nosso produtor do Beneath the Remains, é o produtor do primeiro disco do Cannibal Corpse. E nem por isso eu tô falando que o som deles é igual ao nosso som. É, imagina, né? Se isso é argumento pra caracterizar plágio, pelo amor de Deus. Né? Ah, mas eu tinha que dar uma torcidinha de faca no Jonathan Davis, mais uma. Mas então, será que o futuro do thrash tá mais nessas vertentes? Tem uma vertente que eu considero mais derivativa do thrash metal, que é o groove metal, que meio que nasce ali com aqueles trabalhos mais emblemáticos do Sepultura, um som um pouco mais cadenciado, com um ritmo, né, um pouco mais lento, também agressivo, também com muita distorção, mas sem aquela velocidade louca do thrash metal, né? E aí tem bandas, né, essa que você tava no show lá do Rock in Rio, que você mencionou, o Mastodon, né, o Pantera, uma referência mais antiga, Lamb of God, Sepultura, né, o Machine Head, que a gente inclusive vai ouvir daqui a pouco, né? O próprio Anthrax nos anos 90 fez um trabalho que dá para se considerar como inserido aí dentro dessa ideia de groove metal, que para mim é algo, um braço do thrash metal que ainda tem um pouco de sobrevida, né? Mas às vezes também o gênero acabar, entre aspas, não é ruim também. Ele acaba para surgir outra coisa dele. Então, exato. Se a gente virar em algum momento e falar que o thrash metal acabou, você, fã, não fique triste. Abraça aí seus CDs, porque eles não vão ser desgravados porque alguém falou que o gênero acabou, e vê o que vai surgir dali pra frente. É sempre a gente vê o novo. Exatamente. Eu tenho aqui os meus beats salvos no computador, não exatamente CDs que eu abraço, mas de vez em quando eu abraço o computador, né? Com o Explorer aberto lá na pasta certinha, e né, ainda tenho guardado boas, ótimas lembranças da época de ouro do thrash metal. Eu vivi um pouco isso, como você falou, eu tive uma banda, né, cheguei a tentar participar de alguma forma dessa história. Usava jeans? Usava coletinho jeans? Isso é uma pergunta. Coletinho jeans, não. Lá na Bahia tinha uma adaptação a essa indumentária. É o Abadá jeans. É isso aí. Então a gente vai ouvir esses filhotes, esses caminhos do thrash metal. A gente vai ouvir então nesse bloco Machine Head com Davidian e Death com Overactive Imagination. E Diógenes, muito obrigado, o espaço é seu. Você quer fazer algum jabá, quer falar alguma coisa? Eu que agradeço, né, o convite. Assim, jabá, dificilmente alguém que está ouvindo aí agora tem interesse naquilo que eu realmente sou especialista. Eu não sou necessariamente um especialista em música, né? Sou especialista em treta, sou da área jurídica, mas eu já fui um músico amador há não vou dizer quantos anos, mas era na época que não existia internet, era na época que a gente gravava em fita cassete, inclusive o único registro da minha banda foi feito numa demo gravada para Tascam de 4 canais, que virou uma fita cassete. E que já existe MP3, isso? Existe MP3, era justamente o que eu ia deixar aqui como algo próximo no Jabá. Eu encontrei outro dia num blog de rock baiano, um blog especializado em bandas de rock da história do rock baiano dos anos 80. É a bahiarockmachine.blogspot.com.br. E lá tem o registro da minha banda, numa gravação de 1996. A banda chama Hell Tracks. Eu vou pedir pro Saldanha deixar o link aí no post. Certeza, com certeza. Vocês podem ouvir. Assim, a qualidade vai estar um tanto comprometida, porque era fita cassete na época, foi convertida pro formato MP3, não sei quando nem em que circunstâncias, mas tá lá. Tá lá. Olha registrado, só. Né? Não, não morremos, estamos em algum lugar da internet. Então vocês pesquisam lá, Bahia Rock Machine. Né? Fica aí. Gente, também é como só um jabá. Só entrar aí no post, na descrição tem aí o link direto pra banda do Diógenes. Com certeza. Pô, essa, nem eu sabia que ia entrar a banda agora. Isso é fantástico, pô. É, sempre com a carta aqui na manga. E também, fora isso, quem quiser ouvir minhas lamentações, sobretudo em dia de jogos do futebol, do Vitória, não sei se quando esse programa está indo ao ar, se esses jogos serão quartas e domingo ou terças e sexta. Mas não vou falar disso não, que isso é muito triste para nós dois. Mas as minhas lamentações vocês podem ver aí no meu perfil no Twitter, @dbaleeironeto. A gente tá tentando combinar um Vasco e Vitória e até agora não. Já tem alguns anos que a gente não consegue, né? Tá difícil combinar isso daí. É melhor um dos dois parar em algum lugar aí pra se encontrar. Diógenes, muito obrigado. Então, as portas abertas para você. Aliás, você vai voltar na nossa série ainda do Fundamentos da Metalurgia, com certeza, para falar de outros pedaços. Valeu, fico lisonjeado com o convite aí, agradeço. Foi um prazer participar aqui. Se tiver outras oportunidades, estamos aí à disposição. É isso aí, então a gente vai para Machine Head com Davidian e Death com Overactive Imagination. E o Radiola Torresmo, você já sabe, de 15 em 15 dias, sempre um tema diferente, um convidado diferente. Um abraço, tchau! isso, Chapa.